será ser um inseto? Bom, eu acho que deve ser legal. Esquisito. Ah, urso, quero ser um inseto, quero ser um inseto! Vou rastejar. Minhoquinha andar. Um minhocãozão. Centopeias são. Formigas são legais. Trabalham sempre mais. Ah, é? No chão viver, inseto eu quero ser. Eu também, eu quero flutuar. Ah, mariposa voar. Vou fazer mel. Abelha no céu. Quem apareceu? Isso é grilo seu. Vou a correr, inseto eu quero ser. Inseto eu quero sim. Quero passear no meu jardim. Ou então voar, sem me preocupar. Com muitas pernas pular, mil ovos eu vou colocar. Inseto vou ser, inseto vou ser, inseto vou ser. Na folha eu vou subir. Uma saúva bem cri-cri? É, eu quero chatear. Como uma mosca. Cantar que nem cigarra. Que algazarra. Canta, pula, corre, voa. Quer brincar de inseto? Acho que sim, você quer morder. Ei, um cupim você pode ser. Então me arrume. Um vagalume. Mosquitinho a voar. Eu vou gostar. Um inseto eu quero ser, inseto eu vou ser, inseto é o que eu quero ser. Inseto eu quero ser, inseto eu vou ser, inseto é o que eu quero ser. Ah, urso, pra onde foi o meu besouro?